Bom, eu tô achando você numa fase muito alegre, é isso mesmo ou não? Bom, eu tô achando você numa fase muito alegre, é isso mesmo ou não? Yeah.